Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. E eu vou estar com você para fazer um segundo comentário aqui no texto Ottawa, la capitale du Canada. A gente tem aqui uma expressão que é transports en commun, que significa transporte público. De quartier dynamique offre l'accès aux transports en commun. De quartier dynamique offre l'accès aux transports en commun. Então, do mesmo jeito que a gente diz, eu vou de carro, je prends la voiture, je prends la voiture, a gente também diz, je prends le transport en commun. Je prends le transport en commun. Como eu vou de transporte público. Então, o verbo prendre, para falar de meio de transporte. Prendre. Mais à frente a gente tem village. Village. Bem como todos os substantivos que terminam com o sufixo -age no francês são masculinos. O equivalente em português, o sufixo -agem, a gente coloca nas palavras no feminino, né? Uma viagem, uma sondagem. Mas no francês, a gente tem que converter isso na nossa cabeça. E esse sufixo determina o gênero masculino. Un village. Un village, né? Un voyage, un voyage, un village rural, des villages ruraux, des villages ruraux, un voyage. Então, masculino, né? Ottawa possède également plusieurs villages ruraux. Ottawa possède également plusieurs villages ruraux. Mais à frente a gente tem uma expressão para introduzir o gerúndio, que é en étant. Mas aqui é o gerúndio negativo, então en étant, né? En étant, tout en étant, que. A negação que a gente faz com o ne e o que, ela significa só, apenas. É uma ideia de uma exclusividade. Então, tout en étant que à quelques minutes de commodité d'une grande ville, estando apenas a alguns minutos das comodidades de uma cidade grande. Tudo isso estando apenas a alguns minutos das comodidades de uma grande cidade. Então, un style de vie plus calme, tout en étant que à quelques minutes des commodités d'une grande ville. Un style de vie plus calme, tout en étant que à quelques minutes des commodités d'une grande ville. Tout en étant que, né? Estando só a alguns minutos das comodidades de uma cidade grande. Mais à frente a gente tem sentiers de la nature, que são trilhas, né? Trilhas por um bosque, por uma floresta. Sentiers, no sentido de caminhos, né? De la nature é uma trilha, o que a gente chama em português uma trilha. Então, centaines de kilomètres de pistes cyclables. Centaines de kilomètres de pistes cyclables et des sentiers de la nature. Centaines de kilomètres de sentiers de la nature. É isso aí. Mais à frente a gente tem vigueur, que é feminino. La vigueur. Em português a gente diz o vigor. Mas a gente tem que lembrar que em francês é feminino. Então, grâce à la vigueur, né? Graças ao vigor. Grâce à la vigueur de l'économie. Graças ao vigor da economia. Grâce à la vigueur de l'économie locale. Grâce à la vigueur de l'économie locale. Então, mais à frente a gente tem um uso do superlativo de inferioridade, né? Où le coût de la vie est le moins élevé au Canada. Onde o custo de vida é menos elevado no Canadá. Le coût de la vie est le moins élevé au Canada. Ottawa est une des villes où le coût de la vie est le moins élevé au Canada. Onde o custo de vida é o menos elevado no Canadá. Onde o custo de vida é menos elevado no Canadá. Uma das cidades mais baratas, né? Le moins élevé. Então, a gente tem aqui, ó, o verbo permettre. Permettre. Que significa permitir. Mas a regência dele em francês é um pouco diferente. permettre de faire quelque chose. Permettre de faire quelque chose. Alors, então, como é que a gente diz? Communauté accueillante permettant de s'intégrer à l'économie. Comunidades acolhedoras, né? Permitindo integrar-se à economia. Então, communauté accueillante permettant de s'intégrer à l'économie. Mais à frente, a gente tem, ó, de nombreuses agences offrent des services permettant de s'intégrer à la communauté locale. Várias agências oferecem serviços permitindo integrar-se à comunidade local. Então, permettre de faire quelque chose. Permettre de s'intégrer. Permettre de s'intégrer. Bem, é isso. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente.